Agora 2:45, olha a contagem regressiva para o Carnaval 2014, já começou, está aqui ao meu lado Adriano Lopes, Adriano que é gerente comercial aqui da Rádio CBN, a CBN nessa iniciativa aí do Carnaval 2014, a expectativa para a festa começa amanhã, Adriano. Está muito boa, boa tarde Cristina, boa tarde ouvintes da CBN, a expectativa é as melhores possíveis, né? Nós estamos fazendo o Carnaval com muito carinho, com muito amor, e com toda uma infraestrutura, qualidade e segurança para que realmente as pessoas de Foz do Iguaçu e região possam vir, se divertir no carnaval e voltar para suas casas com segurança e satisfeita do que nós entregamos para eles. É, e esse Carnaval aí de 2014 promete marcar o ano do centenário aqui em Foz do Iguaçu, mas está sendo bem diferencial, né, Adriano? Vocês estão, os preparativos aí já estão há algum tempo aí, e promete marcar, né, esse ano. Com certeza, Cris. Nós mudamos muitas coisas lá no Carnaval, do que vinha sendo feito em anos anteriores, né? Então, nós estamos priorizando a qualidade, tanto que isso nós estamos trazendo 4 bandas nacionais, 4 atrações nacionais, e teremos mais 4 atrações regionais, com qualidade. Só para você ter ideia, as bandas aqui regionais estão preparando figurino, estão preparando toda uma coreografia, vamos ter bailarinas, enfim, é um carnaval para marcar a cidade de Foz do Iguaçu, marcar a região, para que as pessoas possam conhecer, de fato, um carnaval com muita qualidade, com muito conforto. A venda de ingressos, o pessoal já tem se informado bastante, a procura está grande também, mas tem o pessoal está questionando bastante sobre a venda de ingressos na hora. Quem não tem essa possibilidade de vir até aqui à rádio, né, para ir nos pontos de vendas também para adquirir, vai ser vendido ingresso na hora? Com certeza. Nós teremos 4 guichês de atendimento, de venda de ingresso, quem vem pela Paraná, e teremos mais 4 guichês quem vem pela JK. Não tem problema, pode ir, você sem ingresso, você vai lá, você vai ter seu ingresso. Mesmo valor. O mesmo valor, não vai ser alterado o valor, não vai continuar custando R$10. Cada noite você vai pagar R$10. E em cada noite você vai ter 4 atrações de shows fantásticos para você usufruir juntamente com a gente. É, e na verdade, assim, até assim, se falando em valores, é um valor assim bem acessível, já que, né, pela qualidade dos shows, pela qualidade da estrutura que está sendo montada lá na Avenida Duque de Caxias, a gente tem que passar por lá todos esses dias, até pela qualidade, pela infraestrutura que vai ser oferecida, é um valor bem acessível, né, Adriano? Ah, com certeza, né? Aonde você consegue assistir um show pagando R$10? Por exemplo, vamos falar Michel Teló. No dia 4 vai ser o Michel Teló. Aonde que você iria pagar somente R$10 para assistir um show do Michel Teló? E detalhe, o show dele está vindo toda a equipe. São 42 integrantes. Toda a coreografia, toda a bailarina, toda a estrutura. Ele vai vir para fazer o show completo, o novo show, né? Que ele já está trabalhando o novo show dele. Vai tocar as músicas consagradas, mas trabalhando o novo show. Então, é muito acessível para... Nós estamos fazendo o carnaval para que as pessoas realmente possam ir, mas possam ir e levar suas famílias. Posso ir para o carnaval e, por exemplo, você cansou, você vai ter um espaço para você sentar com a sua família, fazer o seu lanche tranquilamente e vai estar de frente para um palco, vai estar assistindo shows fantásticos, não vai parar um minuto, uma troca entre uma banda e outra, nós teremos DJs agitando a festa, ou seja, vai ter festa a noite toda. Você falou aí na infraestrutura, o pessoal quer, na hora de descansar, quer lanchar, vai ter toda uma estrutura também das barraquinhas de lanche montado, todas fiscalizadas pela Vigilância Sanitária e tudo também sobre o comando aqui da organização do Carnaval 2014. Exatamente. Nós fizemos. Aí tem outras mudanças também. Nós temos lá, nós acertamos com uma empresa local aqui que vai estar fazendo a parte de alimentação e uma outra empresa a parte de alimentação. Só em um ponto que vão estar todas essas barracas. Não vai ter barraca espalhada para todos os lados. É ali, uma praça de alimentação, né? Nós montamos uma praça de alimentação com infraestrutura, com água, com pia, para dar... dar tranquilidade para as pessoas do que elas estão consumindo, são as coisas higienizadas, as pessoas qualificadas trabalhando. Então nós estamos tendo esse cuidado, sabe, para que as pessoas realmente possam ver que elas estão dentro de um ambiente com uma qualidade e um cuidado, zelando pela saúde e a segurança das pessoas. É bom que se diga também que tem algumas barracas que vão ser beneficentes também, né? Como é o caso da canja do Galinácio, vai ser revertido para o Provopar. Também Exato. Tem a barraca do Suquiá, que nós já conversávamos a exatamente, respeito, né? Exatamente. Também ajudando lá aquela ONG, né? Tudo para ajudar a sociedade aqui de Foz do Iguaçu. Esse é um formato da rede CBN, né? Da Rádio CBN. Então a gente trabalha muito na parte social também. Em cada cidade do país onde tem CBN, CBN existe esse trabalho. E nós aqui também fazemos a nossa parte. Nós fizemos parceria também, por exemplo, para você ter ideia, com o Lions Club. Todas as pessoas que compraram ingressos, que vierem, que viram ou ouviram o trabalho feito pelo Lions Club, nós vamos reverter um percentual comissionando ao Lions Club para que seja revertido, para depois estar ajudando uma instituição, lá dos velhinhos, enfim. Então, nós estamos preocupados também em fazer essa parte. Se cada um fizer a sua parte, o país melhora significativamente. E Foz do Iguaçu, como nós falamos, é o ano do centenário aqui da cidade. Foz do Iguaçu vai ser homenageada na madrugada de sexta para sábado, de hoje para amanhã, pela Tom Maior de São Paulo, né? A abertura do carnaval hoje acontece lá em São Paulo. Então, por volta de 4 horas da manhã, a Tom Maior vai estar desfilando com a homenagem para Foz do Iguaçu. Você acha que isso aí vai dar um gás a mais, um incentivo a mais para o iguaçuense prestigiar? Até porque a Tom Maior vem com um grupo de pessoas na segunda-feira, né? Aqui para Foz do Iguaçu. Exatamente. Eu acredito que sim. Até porque esse desfile dessa madrugada da Tom Maior vai ser transmitido para 72 países, ao vivo. Então, vamos estar falando de Foz do Iguaçu, da terra das cataratas, maravilhas que nós temos na nossa terra. E ainda não se fala, porque na verdade nós temos outras maravilhas aqui, porque acho que a maravilha maior de Foz do Iguaçu é o povo. É o povo extremamente acolhedor, receptivo. Então a gente percebe isso. E quem vem para Foz do Iguaçu, ele tem um atendimento dessa população. Então vai nos hotéis, restaurantes, enfim. Toda a parte do trabalho do trade de turismo de Foz do Iguaçu são atendidos por pessoas de Foz do Iguaçu. Então acho que vai estar falando muito bem de Foz. E espero que as pessoas de Foz do Iguaçu também entendam isso. E venham daí no dia 3... Para o carnaval e assistir ao desfile da Tom Maior. A Tom Maior vai vir com 100 integrantes, porque como ali nós temos só 300 metros de percurso ali, então não adianta vir com uma comitiva maior que não cabe. Mas de qualquer maneira, né, eles vêm todos paramentados com as fantasias, as passistas, o puxador de samba oficial. Puxador de samba. Tudo ao vivo, bateria. Nós vamos ter o trio elétrico aqui, não tem playback, nada é playback, viu, gente? Tudo é ao vivo. Como dizem, quem sabe faz ao vivo, então tudo vai ser ao vivo. É qualidade mesmo, Cristina, é para as pessoas, quem for lá vai sair do carnaval, vai amanhecer lá, mas vai sair falando, minha cidade tem um carnaval de fato. E o Iguaçuense tem que comprar essa ideia, né? Eu acho que sim, tem, né? Pelo amor de Deus, nós temos que trabalhar, nós estamos trabalhando para a nossa população, para as pessoas de Foz do Iguaçu, e as pessoas comprando essa ideia vão ter a certeza que a cada ano que passa nós vamos estar melhorando esse carnaval. O que nós queremos? Nós queremos trazer o turista para o carnaval também. Também fizemos uma parceria com o Sindicato de Hotéis, Sindicato dos Hotéis, para estar divulgando e ter. Nós vendemos muitos ingressos para turistas que vão vir prestigiar nosso carnaval. Essas pessoas vão vir e vão sair daqui falando muito bem do carnaval de Foz do Iguaçu. Porque todos os anos, Cris, no período de carnaval, Foz do Iguaçu, os hotéis ficam lotados de turistas do mundo inteiro. Então, durante o dia, tem todas as atrações que a nossa cidade oferece. E à noite, geralmente, eles não têm o que fazer. Vão ao restaurante, ficam hotel e tudo mais. Agora vão ter. Vão ter um carnaval que o povo de Foz do Iguaçu está fazendo para ele. Nós somos o povo de Foz do Iguaçu. É uma iniciativa da Rádio CBN, com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Fundação Cultural e também da Itaipu Binacional. Exatamente. Unindo as forças para que a gente possa ter o sucesso. Então, essa parceria Fundação Cultural, Itaipu, Prefeitura e CBN, é que nós queremos dar um resultado positivo para Foz do Iguaçu. Vamos relembrar então, Adriano, queria que você relembrasse para a gente a programação a partir deste sábado, de sábado até terça-feira. Exato. Nós vamos abrir o carnaval sábado às 18 horas com a Menina Veneno. Depois nós teremos a Escolha da Rainha do Carnaval. E depois nós teremos a banda Douglas Rodrigo. E DJs e tal, a banda Douglas Rodrigo, e entre a banda Douglas Rodrigo e a banda Bonde do Forró, porque daí o que acontece? Quando termina uma banda, ela vai sair do palco, vai entrar outra banda, então tem a mudança de equipamentos e tal, claro, tem que acertar alguns detalhes. Claro. Nós teremos DJs. Para a festa não parar, para o pessoal não perder o pique, né? Não para, você está dançando, está gostando da festa, ela não vai parar. Então daí entre uma banda ou outra eu vou ter DJs. Aí nós entramos com Bonde do Forró. Terminou o Bonde do Forró, entra Muvuca do Samba. E para encerrar, a banda Canta Brasil com um espetáculo fantástico. Aí vai, seja, até mais 5 horas da manhã. Até 5 horas. O horário é até as 5 horas da manhã. E um detalhe, nós vamos ter lá dentro do nosso espaço lá, alguns camarotes, alguns lounges. Esses lounges vão ser um espaço, um conforto maior para que você possa descansar, tomar o seu drink, tomar o seu refrigerante e ainda vai estar apreciando todos os shows que vão estar se exibindo lá, toda a qualidade deles lá para vocês lá. Dá para ver o sol nascer lá do lounge, dos lounges da CBN. Com certeza. Vai surpreender, hein? E daí dia 2 nós vamos começar, daí o carnaval vai começar a partir das 19 horas. Nós começamos com DJs, vão estar aquecendo as turbinas. Depois já entramos com a banda MBM Samba Retrô. Fantástico, o pessoal que canta, é incrível a banda. São os mesmos integrantes da Inimigos do HP. São os mesmos integrantes, até um dos vocalistas é o mesmo. São a mesma banda, só que eles estão trabalhando outro nome. Um outro projeto, certo. Fortalecendo outro projeto. Depois nós entramos com a banda Ed Alex. Fantásticos, garotos cantam muito. Conheço os meninos, são muito bons. E estão fazendo um repertório para o nosso carnaval, exclusivo para esse carnaval. Então vai surpreender muita gente. E encerramos com Canta Brasil novamente. Esse no dia 2. Dia 3, 19h30, nós teremos o desfile Bloco Melhor Idade, que é a parte social que nós estamos fazendo. Nós vamos ter esse desfile. Depois nós entramos com o DJ, enquanto se organiza e acerta para o desfile da Escola de Samba Tom Maior, que vem direto de São Paulo. Nós vamos buscá-los em São Paulo para eles estarem se apresentando aqui. Depois da Tom Maior, banda Ed Alex. Depois Canta Brasil e encerrando Muvuca do Samba. Muvuca do Samba também, o pessoal lá, o Jeba, toda a garotada lá, preparando um carnaval diferente para nós. Bom, só para você ter ideia, Cris, essas bandas locais aqui não me deixaram ir assistir nenhum ensaio deles. Porque é para ficar na expectativa. Eles querem me surpreender. Mesmo, não, que ótimo. Se prepara que você vai surpreender. Nós estamos preparando, nós queremos mostrar o quanto nós somos bons. E nós, de Foz do Iguaçu, nós queremos dar o espaço para mostrar o talento da a prata da casa. Prestigiar o que nós temos de melhor. Claro, exatamente. Claro, então nós estamos artistas. Deixando eles bem à vontade, mas vamos fazer um show fantástico. Claro, e a terça-feira encerra, fecha com chave de ouro. Aí terça-feira com chave de ouro. Começamos com o DJ, a banda Douglas Rodrigo, e daí nós teremos, para fechar com chave de ouro, Michel Teló, que vem com toda a comitiva dele. Do Uruguai, você estava me dizendo ontem, ele vem, né? Do Uruguai, ele vai estar se apresentando no Uruguai, vem direto do Uruguai para cá. Vem toda a comitiva dele, são 42 pessoas. Equipamento, não sei quanto que eu vou ter que pagar lá de excesso de bagagem, porque é muito equipamento. De última geração. É muito equipamento. O ride dele, o que eles pediram. Bom, o palco, as pessoas vão perceber que é bem maior dos anos anteriores, exigência para que realmente possa comportar, possa aceitar todos os equipamentos, tudo que eles vão estar trazendo. Então, é uma coisa gigantesca que eles vão fazer. Maior que aquele show que nós tínhamos em Medianeira há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Você lembra disso, né? Disso. Bem maior que aquele ano, bem maior. E daí mantemos Muvuca do Samba e encerrar a festa Canta Brasil até às 5 horas da manhã, para que as pessoas possam em casa tranquilamente embora, satisfeita pelo carnaval, pelos shows que elas presenciaram durante esses 4 dias. Carnaval para todos os gostos, é que a CBN está oferecendo para os iguaçuenses. Exatamente. Muito bom, então, Adriano, obrigado pela tua participação. Boa sorte amanhã, que realmente seja o sucesso que a gente esteja esperando. E aí vamos convocar novamente os iguaçuenses para que prestigie, que é o presente aí que Foz está recebendo no ano do centenário. Com certeza. Obrigado a você, Cristina, pela oportunidade. E ouvinte CBN, estaremos lá, prontos, esperando por você.